Sessão ordinária do dia 8 de junho de 2010. Solicito o vereador Carijó para fazer a leitura do texto bíblico. Saibam de uma coisa: quem semeia com mesquinhez há de colher. Quem semeia com generosidade há de colher. Cada um dê conforme decidir seu coração, sem pena ou constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. Coríntios capítulo 9, versículo 6 e 7. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 1º de 6 de 2010. Ata número 18. Ata da 2ª Sessão Legislativa Ordinária do 1º Período do Biênio 2009-2010 da Legislatura 2009-2012, 18ª Sessão Plenária. Ao primeiro dia do mês de junho de 2010, às 19h20, reuniu-se a Câmara de Vereadores com a presença dos seguintes vereadores: João Edival Aramone, presidente; Antônio Dirdelar, Edilson Vaz, vice-presidente; Aguinaldo Vujenski de Jesus, Adelir Castilho Maldani, Fabrício Duarte Eulouca, Ângelo Américo Branco Chemin, Olga Stoski, primeira secretária, e Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão e solicitou a leitura do texto bíblico, a execução do hino de Pitanga e a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada sem ressalvas. O vereador Carijó solicitou à presidente que fosse feito um minuto de silêncio pelo falecimento da ex-vereadora Luísa Maria Nunes Ferreira. Em seguida, o senhor presidente iniciou-se o expediente da mesa. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinário número 19/2010 autoriza o chefe do Poder Executivo a realizar concorrência para concessão de direito real de uso de imóveis urbanos. Projeto de Lei Ordinária número 20/2010 altera o artigo 31 da Lei Municipal número 1243/2005, que trata de atualização dos benefícios do regime próprio de previdência social do município de Pitanga. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária número 4/2010, de autoria do vereador Aguinaldo Vujenski de Jesus e demais subscritores. Concede título de cidadão honorário. Projeto de Lei Ordinária número 5/2010, de autoria do vereador Aguinaldo e demais subscritores. Concede título de cidadão benemérito. Requerimentos número 102/2010, do vereador João Edival Aramone. Requerimento número 103 dos vereadores Adelir Castilho Maldaner, Aguinaldo Vujenski de Jesus, Ângelo Américo Branco Chemin, Antônia Dirdelara, Dirceu Agostinho Bassani, Edilson Vaz, Fabrício Duarte Louca, João Edival Aramone e Olga Stoski. Requerendo o envio de ofício de pesar à família da ex-vereadora senhora Luísa Maria Nunes Ferreira pelo seu falecimento. Requerimento número 104, 105, 106, 107, 108, do vereador Antônio Dirdelar. Requerimento número 109, do vereador João Edival Aramone. Requerimento número 110, do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. Pedido de informação. Número 6/2010, do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. Com relação ao contrato realizado com o Banco Itaú, favor encaminhar cópia do processo licitatório de concorrência pública número 3/2010. Qual a destinação que será dada ao valor recebido pelo município proveniente deste contrato? O vereador Aguinaldo solicitou que fosse retirado a tramitação do projeto de lei número 5/2010. O senhor presidente deferiu os requerimentos, as informações, encaminhou os projetos de lei para as comissões emitirem parecer, atendeu ao pedido do vereador Aguinaldo e anunciou o expediente do plenário, do qual fez o uso o vereador Adelir Castilho Maldani. Comentou que a população presente na sessão não está contente com o carnê do IPTU recebido em suas casas, mas que há esperança de baixar esses valores. Externou seu pesar pela morte da ex-vereadora Maria Luísa Nunes Ferreira, ocorrido dia 30 de maio, e do senhor Darcy Lima. Fez uso da palavra Ângelo Américo Branco Chemin. Parabenizou o vereador Adir pela quantidade de requerimento que faz. Justificou o seu pedido de informação. Comentou da cidadania rural no Susto e São Berto, pois ficou faltando atender alguns moradores. Foi visitar também o Cantu, onde foi realizado um bom trabalho. Relatou que o jogador morcego se machucou e até agora não foi feito nada. Que devemos nos preocupar com todo o código e não somente com o IPTU. Leu abaixo assinado do voto de repúdio feito pela Associação de Moradores do Parque São Basílio ao IPTU deste ano. O vereador Fabrício comentou na sessão passada que teremos redução de 40% a 50% no IPTU e 70% na taxa de incêndio. Que as emendas que foram recusadas na época da votação do código agora estão sendo proposto pelo Executivo. No rádio, sábado passado, o prefeito comentou que teremos baixa de valores nos impostos somente na taxa de bombeiro. O orador comentou que não vai pagar o seu IPTU e que várias outras pessoas também se manifestaram dizendo que não irão pagar e duvida que o prefeito tome a casa de alguém. Fabrício Duarte Oluca comentou que o morcego se machucou no campo. Este tem sua diretoria e a prefeitura não tem nada com este problema, e sim do Pitanga Esporte Clube. E com o presidente, comunicou que a cirurgia foi marcada para o dia 11 de junho, em Guarapuava, com o Dr. Heraldo. Em conversa que tem com o prefeito, declarou que este está vendo o meio legal para dar o desconto e que vão prorrogar o seu vencimento. Relatou que Pitanga tem 7.900 casas e que 2.000 casas são isentas. Que Pitanga será uma cidade melhor com a vinda da Big Frango, da sede administrativa e dos campos da Unicentro. Aguinaldo Bujanski de Jesus relatou que fez o cálculo da senhora Roseli e um dos carnês que estava em R$ 230 irá baixar para R$ 150. Comentou que todos querem estradas no interior, uma cidade mais limpa, mais organizada. Nossos filhos fiquem em Pitanga, um comércio forte. O deputado Artagão, junto ao governador Pessutti, trouxeram para Pitanga o centro administrativo e o campus da Unicentro. Teceu o comentário da Bolsa de Licitação e Leilões, que participava em diversos municípios, de um taxista que fala que foi cabo eleitoral do senhor Alexandre Cury e recebia R$ 700. Da Assembleia Legislativa, e o mesmo tinha um salário de R$ 17.000 por mês. A cidadania rural será feita em todas as localidades do município. Comentou do projeto de redução de taxa de incêndio. Convidou a todos para o dia 8 participar da mobilização pela moralização da Assembleia no Paraná. Em conversa com o prefeito, o mesmo está estudando como abaixar o imposto, pois as outras cobranças são taxas. Antônio Adir Delar parabenizou a Associação dos Produtores de Leite pelo sucesso da primeira Expo Leite e lembrou que a economia de Pitanga é baseada no leite. Parabenizou também o Sindicato dos Produtores Rurais de Pitanga, onde firmaram a convenção coletiva de trabalho para o setor, que fixou o piso salarial em R$ 612. Com relação ao Código Tributário de Pitanga, os valores cobrados em 2009 para o ano de 2010 teriam uma alta elevação, e quando houve nessa casa a primeira votação, estava lotada, e na segunda nem tanto. E comentou que nenhum vereador mudaria o seu voto a favor ou contra e que somente o tempo mostraria seus cálculos apresentados estariam certo ou errado. O Executivo recusou as emendas que baixariam os valores cobrados. Tem medo que as empresas de fora não venham investir no município pelo medo dos impostos cobrados. Que até as 17 horas do dia de hoje não havia entrado nenhum projeto que se referisse à baixa do IPTU. Comunicou os municípios que estiveram alterando o código tributário não caíam na mesma história do aumento ocorrido em Pitanga. Lembrou também que o governo federal vai dar um aumento para as aposentadorias de 7,7% para quem ganha superior a um salário mínimo. E diz que para isso não tem caixa mesmo superando a arrecadação. Edilson Weiss comentou que foi favorável ao aumento do IPTU e que o aumento se deu no carnê devido às taxas do lixo e incêndio. Que as taxas do incêndio baixará 70% e quando verificarem que os valores estão muito altos, vão até a prefeitura e solicitem a revisão de valores. Em seguida, o senhor presidente anunciou a ordem do dia. Em segunda discussão e votação, o projeto de emenda da Lei Orgânica número 1/2010. Altera o artigo 28 da Lei Orgânica Municipal. Após chamada nominal dos vereadores, foi aprovado. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinário número 3/2010, denomina nome de rua, aprovado por unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinário número 16/2010, altera anexo da Lei Municipal número 1523/2009. Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010 e das outras providências. Aprovado por unanimidade de voto. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinário número 17/2010, abre crédito adicional no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2010 e das outras providências. Aprovado por unanimidade de voto. Em primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 4/2010, altera a tabela 15 da lei complementar número 008/2009, de 21/12/2009, aprovado por unanimidade após a chamada nominal. Colocada a dispensa da segunda votação, que foi aprovada por unanimidade de votos. Após, passou-se ao pequeno expediente de explicação pessoais, sendo usados pelos vereadores Aguinaldo, Meco, Adir, Edilson, Carijó. O senhor presidente encerrou a sessão às 21h45, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, da qual foi aprovada, foi lavrada a presente ata e convocou outra sessão para dia e hora regimental. Passo da liberdade em 1º de junho de 2010, João Edival Aramone, presidente, e Olga Stoski, secretário. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifeste levantando. Pela ordem, presidente, eu só queria só fazer uma correção ali. Quando diz que eu visitei o Cantu e que foi na cidadania rural, foi feito um bom trabalho. Porém, para algumas pessoas, como foi feito no Susto São Berto, também deixaram de fazer. Só queria que acrescentasse isso na ata. Será atendido o teu pedido, vereador. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favorável permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Ofício do Executivo. Ofício número 196/2010, em resposta aos pedidos de informações número 4 e 5/2010. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Requerimento número 112/2010 do vereador Edilson Weiss, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando manilhamento e cascalhamento na rua Alameda Munhoz Filho, bairro Vila Nova, pois quando chove a água entra na residência dos moradores. Requerimento número 103/2010 do vereador Edilson Vaz, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando calçamento na rua Bandeirantes e na rua do Centro de Eventos Dom Antônio, e também melhoria nas ruas que não têm cascalho, na Vila Planalto. Requerimento número 114/2010 do vereador Edilson Vaz, requerendo o envio de ofício ao Executivo, reiterando o pedido da vereadora Olga Stoski para a construção de uma academia da terceira idade na Praça do Conjunto Nossa Senhora da Glória. Requerimento número 115/2010 do vereador Adelir Castilho Maldani, requerendo o envio de ofício a Brasil Telecom solicitando a restauração de um aparelho telefônico tipo orelhão, situado na localidade de Rio Saudade. Tal reforma é de suma importância, pois os moradores são dependentes deste meio de comunicação. Estas foram as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Defiro os requerimentos apresentados. Passamos para o expediente do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Está livre o uso da palavra, senhor vereador. Peço a palavra. Senhor presidente, vereadores, amigos aqui presentes. Eu até queria iniciar até também convidando, é claro que acho que todos os vereadores já receberam, mais pessoas, entidades, sociedade civil organizada, população geral. Eu acho que teriam mesmo que comparecer amanhã. Até eu tenho aqui, eu acho que todos os vereadores já têm em mão. O prefeito municipal de Pitanga, o Altair José Zampieri, convida para o lançamento da região administrativa de Pitanga e a transformação do campus avançado da Unicentro para campus universitário. A deliberação do excelentíssimo senhor governador, o qual Orlando Pessutti, que estava em Guarapuava, na ocasião da interiorização do governo em Guarapuava, que será realizada amanhã, dia 9/6/2010, às 19 horas, lá no Centro de Eventos do Antônio, Vila Planalto. Eu digo isso porque nós sabemos, ou algumas pessoas até não imaginam a dimensão que é essa região administrativa. Até nós já comentamos, vários vereadores já comentaram, já disseram, as rádios já estão falando, o jornal, da necessidade que o nosso município, ou a região central, tem ou tinha sobre essa região administrativa. Um trabalho que já vem de muito tempo, são tantas pessoas que tantos líderes, podemos dizer assim, que na ocasião que tinham condição até de tentar trazer aqui para a região central essa região administrativa. Por mais que não conseguiram, mas foi uma luta, foi um início. Tinham visão também, tinham visão e percebiam que a região central, a partir disso, a partir daqui, desta região administrativa, sim, Pitanga vai dar um salto. Eu acho que aí nós estaremos com os pés no chão. Aí nós teremos condição de ter um futuro, uma previsão de futuro, com os pés no chão, voltado para melhoria na região central. E já vindo junto, na mesma carona, podemos dizer assim, a Unicentro. Campus universitário, não mais campus avançado. Essa despesa de 40 e poucos mil reais mês, mais de 400 mil reais ano, que os cofres do município de Ipitanga contribuíam somente para fazer com que a Unicentro não saísse de Ipitanga, manter a Unicentro aqui em Ipitanga. E agora nós teremos um campus universitário com mais 4 cursos além do que já tem. E assim por diante, para frente, nós teremos mais novidade. Eu acredito que muitas pessoas vai faltar espaço lá no Dom Antônio amanhã para que as pessoas comemorem juntamente com o prefeito, com os vereadores, com os deputados, com todas as lideranças, seja elas exercendo o cargo ou até suplentes. Eu acho que quem batalhou, quem participou, merece também um elogio, um agradecimento do povo aqui de Ipitanga, ou melhor, da região central. Porque é um marco, é para a história de Ipitanga, o que vai acontecer amanhã. Eu até queria comentar um pouco. Eu fiz um pedido de informação, ou melhor, 2 pedidos de informações, o qual... Um seria para a educação, em relação ao transporte escolar, informar qual o número de alunos que residem a mais de 1.500 metros do ponto final da linha do transporte escolar. Não só do ponto final, mas da onde o veículo que faz o transporte andam a pé, se a secretaria tem. E também, diante das reclamações, diante das, não podemos dizer reclamações, das reivindicações, porque os pais reivindicam, é um direito que tem. Quando um filho, ou dois, ficam a mais de 1.500 metros longe, aí nós tivemos a informação que havia um aditivo, isso por disque. Existia um aditivo que dependia somente do prefeito. De o prefeito dizer ou até assinar. Se há termo aditivo para o atendimento desses alunos, informar qual o valor e a quilometragem. E também fizemos um... Esse seria o pedido de informação número 5 e o pedido de informação número 4, referente ao Hospital Pronto Socorro, lá do bairro da Pitanguinha. Conforme justificativa apresentada, solicitamos informação de qual a data para a implantação dos programas de tratamento de medicina alternativa, bem como o banco de coleta de sangue, sobre o laboratório de análises clínicas, informar. Qual a situação do laboratório? Qual os procedimentos que estão sendo realizados? Qual o motivo da realização excessiva de exames nos laboratórios particulares? Até fizemos, o vereador Fabrício fez uma observação para que constasse mais uma pergunta. Quais os laboratórios particulares que prestam serviço ao município? Chegou hoje esses 2 pedidos de informação, o qual eu acredito que na próxima sessão, hoje seria até injusto nós comentarmos, conversa até com o vereador Carijó, nós estivemos olhando, e existe até algumas coisas aqui que eu acho que seria interessante até nós darmos uma olhada, não sei se foi um equívoco ou alguma coisa assim, mas eu gostei quando a secretária de Educação, ela diz que dos 3.812 alunos transportados diariamente pelo município de Ipitanga, temos conhecimento de que apenas 5 alunos se enquadram no questionamento do referido, referido vereador, sendo 2 alunos da escola municipal, Afonso Alves Camargo, 1 do Rio Voraz, cujo local a residência é de difícil acesso, Um aluno da Escola Rural Municipal São Judas Tadeu, do Rio 15 de Baixo, residente do Rio das Antas, também de difícil acesso, onde a Secretaria do Interior já está providenciando melhoria da estrada. Dois alunos da Escola Rural Ébano Pereira, de Rio do Meio de Baixo, provenientes da localidade do Rio Susto, devido à estrada, mas também já está sendo tomadas providências. Foi feita a cidadania rural do Rio do Susto. Eu não sei como que passaram por cima, não há necessidade? Mas pularam. Humanamente impossível fazer todas as estradas. Então essas crianças, conforme as necessidades ou até os pedidos dos pais, medidas serão tomadas, providências para que isso resolva. A secretária foi um pouco mais longe. Não há termo aditivo para atendimento desses alunos, não existe. Era só conversa fiada. Pois, segundo a lei, nada impede que o aluno do meio rural caminhe até 2 quilômetros. Eu vou até, com essa resposta pedindo informação, eu vou até na promotoria, eu vou até onde for preciso, para saber qual é a distância mesmo. Por que que alguns alunos, então, têm uma certa vantagem e outros não? Porque moram num lugar privilegiado? Até onde que vem o direito? Continuando, até 2 quilômetros de sua residência, até a escola e ou até o ponto de transporte mais próximo. Uma observação interessante que ela passou o seguinte: informamos também que tais alunos estudam no período diurno do primeiro segmento do ensino fundamental, cujo transporte escolar é de competência do município. Isso é obrigação do município. Ela mesma está alegando isso. Em seguida, ela manda somente para título de colaboração a quem cabe a responsabilidade do transporte escolar. Até isso que nós estivemos discutindo até com o vereador Carijó. Nós daremos uma olhada. Vamos ver até onde isso é fundamental. Existe uma fundamentação em cima disso? E ver quais são realmente os direitos. Então fica um pouco até estranho nós questionarmos hoje sem ter um certo fundamento. Pelo que nós fizemos, eu digo isso, pelo que nós participamos, no mandato passado até eu participei até na comissão de vistoria de linha do transporte escolar, o qual nós tínhamos um certo conhecimento, informação, claro, nada formal, informalmente, por isso que é até difícil a gente falar com tanta precisão, mas seria 1.000 metros. Isso para alunos, a gente fala, não alunos especiais, porque quando o aluno é especial, é na porta da casa. É dentro da residência, praticamente. Então, existe várias coisas que a gente fica um pouco até meio... Mas eu aguardo, eu peço até que as pessoas, o qual tinha essa curiosidade de saber sobre esse transporte dos alunos, que são os seus filhos, mas na medida desta semana, na próxima terça-feira, acredito que nós teremos com mais precisão. Eu queria, não podíamos deixar de falar sobre o famoso monstro, o IPTU. Na sessão passada, até foi questionado, foi falado que existe uma certa conversa, e até peço, acredito que o vereador líder, se for conversa, ele vai esclarecer, mas nós tivemos uma informação de que houve, nessa semana, quinta, sexta ou sábado, uma reunião, aquela reunião que nós estávamos esperando, com alguns vereadores, mais o prefeito, mas os secretários, não todos, porque alguns já saíram, que participaram na elaboração desse projeto, não fazem mais parte da administração, mas deixaram uma herança, deixaram um fruto, podemos dizer assim. Mas nós tivemos em conversa agora, até temos que parabenizar o grupo do CTG, que teve um rodeio, diversas pessoas, muitas pessoas participaram. Agradecer também o executivo que participou, que fez a sua parte. Tivemos uma conversa junto com o vereador Adir, o vereador Edilson Weiss também estava, com o secretário de Finanças, o seu Camilo, o qual ele nos disse que dificilmente sai com 30 dias essa prorrogação. Dificilmente. Eu fiquei mais animado. Nós ficamos animados. Quer dizer que essa baixa do IPTU, provável baixa, que foi falada, até dia 17, então eu acredito que a população está um pouco até pensativa, está preocupada, porque realmente está mexendo com os nossos bolsos. Vai mexer com os nossos bolsos. Mas eu acho que agora, com essa reunião, talvez, não sei se vai ser, vão deixar mais alguns dias para explicar ou para contar como que vai ficar realmente, em que altura da economia, ou melhor, da diminuição, desculpa, deste carnê. Porque a preocupação que as pessoas têm, não, mas baixou 70% a taxa do bombeiro. Não é que baixou, é que estava errado, que não existia aquele valor de 400 e poucos mil reais ano de despesa do corpo de bombeiro. Ninguém sabe quem foi que fez essa conta. Então ninguém baixou nada, não. Esse 70% não foi baixado, não. Simplesmente foi arrumado um erro de previsão, um erro de cálculo. Agora, o que nós esperamos é que realmente no IPTU tem essa diferença, tem essa baixa, para possivelmente, nos próximos anos, aí sim, aí tenha uma certa progressão e as pessoas consigam se adequar. Não agora ter que pagar tudo uma vez só. Ainda continuamos esperando. Eu acredito que essa reunião foi muito boa, porque nós vimos o prefeito animado na festa, secretários animados, as pessoas que fazem parte da prefeitura, animados. E nós também queremos ficar animados. Mais 3 minutos, vereador. Obrigado, vereador. Eu acho que nós também, é claro que nós ouvimos no rádio, ouvimos conversas, ouvimos algumas informações, algumas até declarações de pessoas que falam, às vezes, não aquilo que querem falar, mas num pronunciamento, até num discurso, é diferente de uma entrevista, é diferente de um comentário. E nós realmente sabemos que esse IPTU, essa taxa, esse carnê, da maneira que veio, não, acho que não veio para ficar, não. Eu acho que ainda continuo achando que pela quantidade de advogados, pela quantidade de pessoas que estão batalhando, achando, como já vários erros, já foi comentado, vários erros nesse projeto, não é nada mais justo que esse grupo de advogados consigam, não vou dizer cancelar, mas baixar uma certa diferença que não prejudique as pessoas. Facilita a vida nossa aqui de Pitanga. Obrigado, presidente. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida, senhor. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, a imprensa que nos ouve aí pelos meios eletrônicos, servidores públicos que se encontram aqui, agricultores, a Lucia, o Jorge, que são pessoas que frequentam com assiduidade essa casa aqui, a gente agradece sempre a participação, realmente, por estar acompanhando os trabalhos dos vereadores, enfim, todas as pessoas que estão aqui. Como não poderia ser de outra forma, qualquer tipo de discussão que se faça hoje na cidade de Pitanga, e a gente, na verdade, acho que até a Poema já cansou de falar nisso, porque hoje não falou mais no IPTU. Na verdade, hoje acho que tinha algumas matérias sérias para falar, mas ficaram quietos. Algumas pessoas também preferiram ficar quieto diante do que está acontecendo no estado do Paraná. Mas tem pessoas bravas, na verdade, com relação ao IPTU. E hoje uma pessoa me colocava assim, que realmente o IPTU aumentou, e eu digo que não aumentou o IPTU, aumentou a base de cálculo, que era o valor do imóvel. E eu volto a repetir aqui, é inadmissível dentro da nossa cidade de Pitanga, imóveis que vale aí 100, 200, 300, 400 mil, estarem avaliados ao mesmo valor que imóveis de pequenos valores. E nós temos exemplo de imóveis aí que valem 200, 300 mil, avaliado em 20 mil, enquanto outros imóveis bem inferiores, avaliados praticamente no mesmo valor. Então, se adequou aquele valor daquele imóvel e nem se aproximou do valor real. Se essa reforma que foi feita aqui em Pitanga fosse a mesma reforma que fizeram em Guarapuava, a mesma que fizeram no Turvo, a mesma que estão iniciando em Boa Ventura, a mesma que será feita em todos esses municípios da região vizinhas, aí sim a reclamação seria muito maior. E quando você, vereador Meco, falou aqui numa sessão anterior, que os ex-prefeitos foram incompetentes, está gravado nessa casa, porque realmente não adequou os valores, ou seja, não deu aquele aumento que deveria ser dado, cada mandato ia adequando o valor para que este atual prefeito não desse tudo num impacto só, eu concordo com você. Eu concordo. Mas digo muito mais assim, que realmente, talvez a preocupação deste prefeito aqui não tenha sido política, se manter no cargo. E algumas pessoas não gostam e não vão gostar, e paciência. Também isso não nos interessa. O que interessa, na verdade, é que todos, realmente, a grande parte da população possa ser atingida de forma justa. Eu não gostei de ter o meu aumento na minha casa. Ninguém gosta, e ainda que se aumente o valor bem baixo, ninguém vai gostar. Mas o que precisa, na verdade, é que estes recursos agora, com essa emenda que nós fizemos aqui, com esse projeto que veio reduzindo a taxa de combate ao incêndio, que reduziu significativamente, e quando eu coloco que houve alguns erros nos carnês, eu continuo afirmando, e tenho colocado isso ao setor tributação, principalmente com essa taxa de combate ao lixo. Até quero esclarecimentos porque que em um carnê, às vezes, combate ao incêndio, vem, às vezes, cento e poucos reais, e às vezes, num imóvel próximo ali, vem 60, 70. Então, é melhor a gente ter a explicação do que está acontecendo, e eles estão lá para explicar, e isso está acontecendo. Mas com esse combate, eu nem estou precisando mais trazer a maior parte dos carnês aqui. Todos. Eu tinha, é verdade, eu tinha acho que uns 40, 50 carnês no meu escritório. Eu devolvi todos os meus carnês. Todos lá. Pode ir lá, tem os nomes das pessoas lá. Todos estão lá. Então, mas pode falar. Mas o problema desse carnê era só o problema do incêndio, a taxa do incêndio? Principalmente, vereador. Principalmente, porque realmente a taxa do combate ao incêndio ela veio elevada mesmo. Houve uma estimativa da Secretaria da Cidade e da assessoria que fez esse código tributário, que os gastos com esse corpo de bombeiros que foi criado aí no passado, e que foi muito bem criado, haveria necessidade de 415 mil reais para mantê-los. E isso não é verdade, tanto é que veio um projeto aqui reduzindo, que o valor realmente que é necessário são 115 mil reais. Agora eu continuo insistindo, vereador Meca, e não estou pensando em política. Pode ter certeza absoluta. Se a minha intenção fosse política, eu chegaria aqui e bateria nesse IPTU. Mas daria o pau mesmo, se a minha intenção fosse manter aqui no cargo, não tenha dúvida disso. Agora, vereador Meco, todos nós brigamos aqui em Pitanga. Porque Pitanga é isso, Pitanga é aquilo. É, algumas pessoas aqui têm um certo privilégio financeiro, parabéns a ela. Mas nós precisamos lutar, vereador Meco. Não é pelas aquelas pessoas que têm uma vida estável, que têm uma condição financeira boa. E estas pessoas são normalmente aquelas que gritam. São aquelas que brigam pelos seus direitos. Mas aqueles menos favorecidos pela vida, normalmente não tem quem brigue por elas. Normalmente não tem. Basta verificar em qualquer sessão que nós fazemos. Seja aqui, e hoje foi um exemplo claro disso. E nós vamos falar aqui. Realmente, se nós não brigarmos e não defendermos elas, não tenha dúvida nenhuma que aquelas pessoas mais privilegiadas pela vida dificilmente defenderão elas. Infelizmente isso acontece, não estou generalizando aqui, de forma alguma. Uma parte, verdade. Sim. É, o senhor fala que algumas pessoas pensando em política. Eu acho que nós estarmos, eu também, como o senhor mesmo disse agora há pouco, o senhor, o IPTU do senhor subiu também, o meu também subiu. Eu acho que não é por causa de politicamente que eu estou questionando isso. Eu vou chegar no ponto, na hora que for fazer algumas explicações. Só seja objetivo nas partes, senão esses 10 minutos é que você não faz comentários. O senhor pode ter certeza que o senhor vai ter tempo suficiente. Pode ficar, então, conclua. Só o barulhinho não vai atrapalhar. Agora, as pessoas que têm mais, que são melhores, agraciados pela sorte que o senhor diz, eles também podem brigar pelos direitos deles. Eles não brigam. É claro, mas não há nada mais justo, mais lógico isso. E eu não falei que era justo. E nós sabemos que as pessoas que, como o senhor disse, que precisam, foi feita até uma emenda, o qual até 50 metros quadrados, uma casa com 450 metros de terreno, terão um certo, totalmente isento do pagamento de IPTU. Então, o senhor veja bem, nesse projeto, com essa emenda, ficou uma certa, até um benefício até. Nós olhamos aquelas pessoas que têm menos condições, que realmente algumas sequer têm condição de pagar nessa isenção. É, realmente, então, só para concluir mesmo. Então, eu penso que na parte de política, quando a gente fala em política, só que quando o senhor, eu acredito que o seu discurso, eu acho que vai ser uma conclusão, só penso que não tire aquela imagem, aquela vontade, aquela esperança das pessoas, que quando foi dito na sessão passada, que teria uma redução de 40% a 50%, e até mesmo no parcelamento. Porque pelo que nós conversamos, quando nós conversamos com o secretário de Finanças, e pela fala que o prefeito fez, pelo pronunciamento do prefeito, eu acho que não vai baixar nem um centavo do IPTU. Agora, claro que no bombeiro, como já foi um erro, tal, isso até é tudo bem. Mas nós queremos saber se vai ter alguma coisa sobre a baixa do IPTU, que era a preocupação nossa. Vereador Meco, realmente, conforme o Fabrício colocou aqui, e nós conversamos com o prefeito, nós 5 vereadores conversamos, tanto é que essa taxa, essa diminuição de 70% da taxa de combate ao incêndio, nós tivemos os 5 vereadores conversando com o prefeito, e em conversa, ele mandou esse projeto para cá. Houve um erro, mas que ele poderia... É um erro que poderia manter, se quisesse. Lógico que poderia manter. O que impediria ele de manter do jeito que estava? Poderia manter. Judicialmente, o senhor mesmo já comentou. Ser até feito baixar, por mais que ele quisesse manter esse aumento, poderia judicialmente... Na verdade, se você for falar em discussão jurídica, nós vamos estar falando em muitas questões subjetivas aqui, que eu não posso definir, que vossas exigências não podem definir, que só o magistrado pode fazer. Então, falar sobre questões subjetivas fica difícil aqui, realmente. Mas o que foi colocado é isso. Eu sei que vossa excelência foi um combatente desta questão do IPTU. Mas eu quero colocar um exemplo aqui, vereador. Nós aqui estamos aqui para discutir todas as matérias. Eu coloquei aqui que houve erro por parte do executivo, e eu aqui também cobrei. Votei favorável ao IPTU e votava de novo. Tenha dúvida disso? De qualquer... Não tenha dúvida disso aí. Por que eu votava de novo? Pela defasagem monstruosa que há em Pitanga. Pitanga é conhecida no estado do Paraná, hoje, que tem a menor carga, uma das menores cargas tributárias, saiu uma matéria, não faz muito tempo aqui, nós colocamos essa matéria aqui. Foi colocada a arrecadação tributária de Pitanga, se comparada a municípios com o mesmo potencial de Pitanga, mesma quantidade populacional, ela é extremamente inferior. Nós tivemos uma comparação com Ivaiporã, que pelos números que se apontam, Ivaiporã parou com o crescimento que vinha tendo, e Pitanga é incomparável na questão tributária, a quantidade inferior que arrecada. É claro que ninguém gosta, e nós não gostamos, que arrecada, que se mexa no bolso. Mas eu, como já coloquei, que não vou citar de novo os números aqui, de onde se retirará recursos para investir na cidade, para manter, eu digo só para manter, para se fazer algo é muito difícil. De onde que vem? Se não for dos deputados, através de mendicância. E eu digo mendicância por quê? Porque quando vem 100, 200, 1 milhão de reais, vem de forma assim totalmente obscura, e que agora nós estamos vendo no estado do Paraná uma crise, que essa crise não virou uma crise do estado do Paraná, virou uma crise brasileira. Hoje a Ordem dos Advogados e as entidades constituídas no Paraná, com exceção de Pitanga, que não participaram, e aqui eu vou fazer uma crítica àquela associação que foi criada aqui, esqueça o nome, vereador Cajão. Observatório Social, não vi manifestação deles com relação ao que está acontecendo no Paraná, e vossas excelências terão na próxima semana a descrição de tudo o que está acontecendo pelo Ministério Público, que é uma barbaridade, é uma monstruosidade. Mas são rios e rios de dinheiro jogado no lixo. Dinheiro assim que dá para fazer obras e mais obras nesse estado do Paraná. O Ministério Público já entrou com uma ação na Justiça pedindo o afastamento do seu Justo e do Nelson Cury. Há matérias que, na Gazeta, na Folha de Londrina, em todos os jornais hoje no estado do Paraná, que estão aí mostrando para quem quiser ver a roubalheira no estado do Paraná. As provas que existem nos processos do Ministério Público. Eu já tive a oportunidade de fazer leitura de vários juristas que estão acompanhando a matéria, diz que são provas irrefutáveis, provas que não tem contrariedade com relação àquilo. Os deputados dentro da Assembleia do Paraná já falam no risco da inelegibilidade. Mas é dinheiro monstruoso, é muito dinheiro que estão metendo a mão no estado do Paraná. E eu pergunto, esses recursos não poderiam estar aqui em Pitanga, Meco? Eu não vi Vossa Excelência comentar nada sobre isso. Hoje é o dia da parada no estado do Paraná em razão de tudo isso aí. Eu não vi Vossa Excelência comentar nada disso. A nossa preocupação não é com a Assembleia lá, porque esse recurso é do estado do Paraná, é de Pitanga também. Mais uma parte, né? Vossa Excelência não pediu. Olha, vereador, já dei várias apartes. Vossa Excelência não falou sobre essa matéria. Me perdoa, eu tenho tempo aqui, já te dei dois apartes, me desculpe. Eu não pedi nenhuma parte da sua pessoa, então deixa eu concluir. Vossa Excelência terá a última parte dessa sessão para falar e poderá falar livremente o que achar conveniente e interessante a vossa pessoa. Mas eu não vi a vossa pessoa comentar sobre isso. Assista na televisão o que aconteceu em Curitiba. A quantidade de pessoas que foram lá. As mesmas pessoas que aqui falaram do IPTU, que estão preocupadas com o Pitanga, eu não vi elas aqui hoje. Será que a preocupação destas pessoas, na verdade, é o interesse da população como um todo, ou é interesse próprio? Será que é este o interesse? Então eu alerto essas pessoas, na verdade, que não tem que pensar só em si, tem que pensar na coletividade como um todo. Ainda que esse IPTU realmente seja alto, mas esse dinheiro vai ficar aqui, vai ser investido aqui. Você quer uma cidade limpa, vereador Meco? Eu quero uma cidade limpa. Você quer estrada no interior? Você quer obras dentro da cidade? Você quer uma praça limpa para poder caminhar? Mas me aponte de onde vêm os recursos para fazer isso. Como Vossa Excelência, integrante, salvo engano, da Comissão de Orçamento, sabe que não há recursos. Não tem de onde tirar esse dinheiro. Vamos pedir para quem? Para a Assembleia. Graças a Deus, hoje nós temos um governador que está olhando Pitanga. E eu tenho uma informação para o povo do interior. E Pitanga nunca se fez tantos projetos. E nós sabemos que tanto em Brasília, como no estado do Paraná, há dinheiro disponível para muita coisa. Mas só vem dinheiro se tiver projeto. E quando o vereador Meia comentou na sessão passada, ah, tinha dinheiro para fazer a festa. Eu volto aqui a lembrar a população de Pitanga, que este dinheiro era dinheiro do Ministério do Turismo, e esse dinheiro só serve para isso, esse dinheiro não é possível fazer estrada ou fazer qualquer outra obra. Ou você pega em Brasília e faz a festa, lazer, cultura, ou você não pega. O Zampierre foi lá, pegou e fez a festa, e vai pegar de novo e vai fazer outra festa. Mas achar que esse dinheiro ele poderá investir em asfalto ou qualquer outro tipo de obra não vai fazer. Mas ontem, através de um dos primeiros projetos que ele fez, foi empenhado aqui no município de Pitanga R$1.574.000 para fazer 90 quilômetros de cascalho no interior da nossa cidade. É, salvo engano, acho que abriram a licitação hoje para contratar a empresa para fazer 90 quilômetros de cascalho no interior da cidade. Eu não tenho o número bem exato, é R$1.574.000 mais alguma coisa. Então a Vila Nova, a Barra Bonita, a Lagoa Verde, parte da Cincluzilhada, São João da Colina, Susto, e várias localidades, Limeira, Quarteirão, tem lá no projeto disponibilizado a quilometragem de cascalho que será feito. Mais a parte que a prefeitura vai entrar e que está fazendo já. Fez no Susto, não fez para todos, como o Mé colocou aqui, porque ficou algumas pessoas e ficaram e vão ficar, porque não é possível atender a todos. A demanda hoje de cascalho, ela se aproxima de 800 quilômetros na nossa cidade. Então não é possível fazer tudo isso aqui. Mas nós teremos 90 quilômetros de cascalho só desses recursos que estão vindo do Estado. Dinheiro já empenhado, dinheiro que não se discute mais. É só fazer a licitação e realizar a obra. Então é isso que eu quero colocar. Eu sei que as pessoas não entendem esse aumento de IPTU. Mas como eu falei a você, vereador Adir, Vossa Excelência, perdão, que o tempo realmente vai dizer o que será feito no interior de Pitanga e o que será feito aqui dentro desta cidade. Em 1993, com a criação da Amocentro, aqui em Pitanga, iniciou um sonho, na verdade, de ter aqui a região central, a microrregião, que grande parte das pessoas não sabem, de repente nem estão dando valor. Algumas pessoas para isso. Que provavelmente estão preocupados só com o IPTU. Mais 3 minutos, meu irmão. Obrigado. Consigo mesmo. Mas que verão aqui. Acabou a história de procurar Guarapuava. Acabou a história de procurar Ivaiporã. Nós não vamos mais atrás de médico. Tenho certeza absoluta que vocês vão ver aqui clínicas particulares. Vocês vão ver médicos vindo para Pitanga. É amanhã? Não é amanhã. A microrregião está certa? Está certa. Está implantada. E amanhã nós teremos a oportunidade de conhecê-la, ela, quem quiser se dirigir até o Dom Antônio. A Unicentro, que representa hoje para Pitanga, quase R$500.000 que saem dos cofres do Poder Público para bancar essa faculdade, para bancar estudantes de Pitanga, bancar estudantes de Boa Ventura, de Santa Maria, de Manuel Ribas, e que quando encerrar esses cursos que estão em andamento, nós teremos R$500.000 praticamente sobrando para que o prefeito possa investir. Nós não temos recurso, ainda temos que retirar do Tesouro Municipal quase R$500.000 para bancar o Unicentro, que muitos filhos de pitanguenses estudam aí sem pagar nenhum centavo. É fácil realmente você chegar aqui e defender o não aumento da IPTU? É fácil? Politicamente é interessantíssimo para quem pretende se manter no cargo ou pretende ocupar um cargo aqui. Mas aquelas pessoas sérias, aqueles cidadãos que pensam em Pitanga, que não pensam em si mesmo, que só pensam no próprio bolso, essas pessoas, tenho certeza, que elas não estão preocupadas se Pitanga vai crescer ou não. Estão preocupadas realmente só com o eu, e vereador aqui, nenhum aqui foi eleito para pensar no eu aqui. Concordando, discordando de ideias, que faz parte aqui da nossa discussão, mas de uma forma ou de outra tem que pensar em todos. E quando nós aprovamos aqui aquela isenção, para praticamente, Fabrício, acho que 750... famílias, 750 casas na isenção do IPTU, isto não se fala. Mas por que para essas pessoas? Porque realmente essas pessoas têm dificuldade no seu pagamento. Essa redução desse combate ao incêndio reduziu consideravelmente o valor já. Tem 20% para quem pagar à vista de desconto. E tem estudo sim, Meco. Nós não vamos falar aqui porque nessa questão é o jurídico que está se manifestando. junto à prefeitura, e que talvez, por causa da questão da anterioridade, que é questão legal, talvez nós não possamos implementar nesse ano. Mas para o próximo ano, nós teremos. Mas nós veremos este recurso em projetos que já estão sendo elaborados ali dentro do executivo. A Pitanguinha verá obras aqui. Algumas pessoas não querem. Algumas pessoas querem que Pitanga não cresça, porque estão interessados no cargo do prefeito, estão interessados no cargo do vereador aqui. E é sempre assim que acontece na política mesmo. A gente defende aquilo que é conveniente, aquilo que é interessante para a nossa pessoa. Mas o que eu deixo claro a todas as pessoas, analise os vereadores, analise todos os políticos no Paraná, no Brasil. É engraçado, você ataca determinado ponto e simplesmente o outro, que é muito mais grave, você esquece. Cadê a imparcialidade do político, a discussão do político, o interesse por todas as causas? E eu aqui, volto a frisar, não estou falando de todos os políticos no Paraná e não estou falando de todos os vereadores nessa casa aqui. Mas nada, Dir, como o tempo vai provar. E vossas excelências verão aqui várias licitações abertas no Executivo. Várias obras estarão iniciando aqui em Pitanga. Mas quem for no Dom Antônio amanhã verá o quanto realmente... Fique à vontade. Permita só, presidente. Como líder do governo, gostaria que o senhor falasse da questão da prorrogação do prazo. E também, até Vossa Excelência já, no seu discurso, já falou, então, que para este ano não haverá mudanças, com exceção daquela do Corpo de Bombeiros, nas demais, nos impostos e taxas. Seria isto? Vereador, na verdade, a gente diz assim, nada se descarta. Essa questão, na verdade, é uma questão mais jurídica do que uma questão propriamente de vontade. A questão do pagamento é o tempo necessário para se adequar às mudanças que houve nessa casa aqui. E há tempo, o Executivo terá que fazer uma manifestação expressa para que as pessoas tomem conhecimento. Então, até então, ninguém tem a obrigação de pagar. Falou-se em 30 dias, mas se for necessário mais 30, o Executivo dará. Então, mas haverá agora, diante do término do estudo ali que está sendo feito pela assessoria do prefeito, provavelmente agora, talvez até o final de semana, no início da outra semana, saia comunicado através da imprensa, da forma como vai ser e o tempo dessa prorrogação. Mas não há risco nenhum para as pessoas que já têm seu carnê vencido e pagar a multa, entre outras coisas, que está prorrogado, até que a administração se manifeste com relação ao prazo. Todos, na verdade, podem ficar tranquilos com relação à incidência de multa ou qualquer outro tipo de implicação que altere o valor acima. Agradeço, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, nobres pares, a imprensa falada e escrita, funcionários municipais, demais pessoas que estão aqui prestigiando os trabalhos dos vereadores essa noite, essas crianças que estão aqui vindo até o plenário assistir a reunião da Câmara, isso é importante também, vai despertando o interesse que o jovem precisa para ingressar na política a nível de município e de estado e de país. Eu adentrei nessa casa com requerimento solicitando que sejam feitos reparos no orelhão lá da comunidade do Rio Saudades, que lá antigamente tinha um PS, onde funcionavam os PS, hoje só tem um orelhão, que acabou aquele negócio de PS, dos PS, então só tem um orelhão. Eu quero saudar o chefe de gabinete, o Geninho, que está aqui presente. Vejam bem, o PS hoje, acabou os PS, então tem o orelhão, que a população usa muito lá, como tem nas outras comunidades também. Então é um problema sério, não sei o que está acontecendo com o tal de orelhão. Eu já vi muitos vereadores aqui fazendo requerimentos e solicitando para... um problema sério com o estado de orelhão, não sei o que está acontecendo. Eu até já fico desconfiado que é TIM, é Oi, é tanta coisa aí que parece que não querem que funcione para usar o celular. Porque está muito estranho esse negócio. Então eu espero que seja tomado providência para conserto daquele orelhão naquela comunidade. Eu quero falar num assunto aqui. A senhora Matilde Oliveira, eu não sei, ela é casada, eu não sei o sobrenome do marido dela, mas o sobrenome da família dela é Oliveira. Ela era moradora do Rio Saudades, agora mora no Guaraúna, casou, trabalhava no hospital. O hospital deu uma conta para 10 funcionários lá, que eram da área lá, por motivo de economia. Eu sei que 10 funcionários... Ela usou a indenização que ela pegou, que ela acertou direitinho tudo. E ela mora numa casa que tem 38 metros quadrados. 38. Tempos atrás, outra administração, que ia construir uma casa até 72 metros quadrados, não pagava projeto, que era, que não, o CREA, né, não pagava. Tinha que a prefeitura, a prefeitura tinha um convênio para iniciar essas pessoas que construíam uma casa não muito grande. E ela foi na prefeitura, informaram lá e tal, que tinha de pagar a engenheira para construir, prestem atenção. Ela quer fazer uma varanda, então ela já tem a casa, ela vai fazer o quê? 3 paredes, 4 metros, 1,7. São 28 metros quadrados. Só a engenheira pediu, a engenheira feito pediu, R$350, acertou por 250. Daí ontem, ela veio, fui lá ver com ela como é que era esse negócio. Mais, daí, mais R$72 de um alvará para a prefeitura, por causa do, para construir. Vejam o que está acontecendo. Ela vai gastar R$322, dá para comprar metade, no mínimo, a metade do material. Permita uma parte, vereador. Oh, com prazer. É, mas infelizmente, vereador, com relação ao trabalho dessa engenheira, é a engenheira do próprio executivo ali, né? É, mas na verdade, com relação a esta engenheira, até porque uma responsabilidade através de uma lei federal, que é do CREA, a necessidade deste profissional assinando o projeto. Então, da prefeitura ou de qualquer outro local, é necessário o engenheiro assinando o projeto. E realmente eles cobram, eles cobram. Não. E não há como evitar. É, você vai no engenheiro, é o serviço dele, tem que fazer o projeto. Agora, de repente, poderia ser um valor menor, mas fica difícil discutir valor deste profissional ou de qualquer outro. Mas, infelizmente, é uma questão que não há como a gente interferir nisso aqui. Não há meios de interferir e impedir que esse engenheiro cobre. Mas tem meio. Obrigado. É verdade. Não estou criticando o engenheiro. Hipótese alguma. Pagou, até, falei, ela 350, até deixou por 250. Ela tinha pedido 350 para essa senhora. Permite um... Pois não. Gostaria que Vossa Excelência colocasse, essa engenheira, ela é funcionária do município de Pitanga, ou ela é uma engenheira É a engenheira doutora Janine, que é do município. Me permite uma parte, e se essa engenheira realmente tem, aí vamos levantar, o que é certo, é certo. Sim. Se essa engenheira tem no seu cargo a disponibilidade integral do seu serviço, aí nós já vamos encontrar impedimento dela na assinatura disso aí. Se realmente isto houver. Bom, o que eu quero chegar lá é o seguinte. Eu estou falando, o que aconteceu, aí teve uma má informação também por parte da prefeitura. A moça que estão atendendo ali não tinha o conhecimento como tinha orientado a menina. Essa que é a questão. Faltou uma orientação. Já tinha pagado a engenheira, já foi. É que nem o dinheiro IPTU, depois de ir para o bolso do governo, do prefeito, foi. Então é o seguinte, o que foi por causa do prefeito, da prefeitura, eu falei. Já foi. Daí, o que acontece? Não tinha nem informado que tinha um alvará, que tinha que pagar um alvará também. E demais o IPTU. Já tinha pagado lá 28 que passar, agora veio R$100. Empregado. O marido dela trabalha no Laticínio. E ela disse que tem o contra-cheque, R$470 que sobrou. Como é que faz para viver com um filho na casa? Se coloca em lugar dessa. Engraçado, parece que aqui não tem sensibilidade. Se coloca no lugar dessa família. Se é uma casa de 72 metros, ela tem 38, ela vai fazer mais 28, vai ficar com 66, com prazer. Mas não tem um projeto da prefeitura de 70 metros no pagar? Pois era, mas é que eu digo, tinha, mas não tem. Porque daí, mas não dá porque é varanda. Mas se a, ó, é difícil, mas às a vezes casa... a gente vai se colocar e não tem o conhecimento profundo da coisa, né? Mas fica, a gente fica indignado, vereador Edilson, porque a situação, vejam bem, ela quer melhorar a moradia dela. Ela mora em 38 metros quadrados. É difícil. Nossa. E daí tem que pagar 250 para a engenheira, mais 72 de alvará para a prefeitura, que tem que pagar. Vai mais a metade do dinheiro que ela podia comprar o material. Aí que está o projeto aquela da casa, os menos 50 metros sem isentado. Agora, se a pessoa consegue ter uma rendinha para construir a casa e daí chegar ali barrar na engenheira, eu também estou de acordo com você e é injusto aí. Eu fico indignado que essa pessoa ficou nos pés, mas eu não tenho agora, tu vê, ela tem uma informação, eu não estou dizendo, até quero deixar bem claro, funcionário lá não tiveram boa intenção, deixar bem claro, de repente faltou conhecimento, informar melhor aquela senhora chegar e dizer que assim, assim, assim, de repente ela nem fazia. E ela está desempregada, hoje já está lá, ela não está mais. Daí. Aí, agora eu não me lembro mais se é. A gente vai ficando. Chega uma idade, a gente começa a esquecer certas coisas. Eu escrevi num bilhete lá e na minha mesa e não vi mais lá na caixinha. Almir, não sei se é Almir, Admir, mas eu digo que é filho do seu Orlando. Esse Orlando, morava na Serra Palmeira, ele mora, ele é casado com aquela filha do seu Brilhante, que era agente de saúde. Então, Admir. Porque eu já vou dizendo mais ou menos, porque eu sei que eu vou chegar lá. Cidadão chegou ontem, falar com o Carijó aqui na Câmara, e me disse o seguinte, preste atenção. Eu não aguento mais, que o povo está querendo se revoltar, fazer baixo assinado lá. Né? Inclusive eu disse, eu acho que não adianta vocês fazer baixo assinado. Foi o que eu falei para ele. Eu não aguento mais, e nós não aguentamos mais, nós moradores. Chove, o ônibus não vem, os alunos não vêm. Nós não aguentamos mais de ouvir falar que tem de cobrar imposto para pintar a cidade, para plantar flor. Olhem bem. Esse, estou dizendo o nome do cidadão aqui, ó. Não aguentam mais de ouvir falar esse troço. Que é de pintar esse centro sempre nas mesmas ruas. E lá nos bairros não vê mais nada, né? E daí? É assim que o povo está falando lá fora. Eu podia ter feito demagogia, viu? Faz a baixa assinada e manda aqui. Eu podia fazer. Se eu quisesse. Incentivar ele, não faz, faz. Faz a baixa assinada e vem aqui, traz aí. Fazia aqui. Mas não fiz. Não, disse, nem adianta. Falei para ele. Mas não tem baixa assinada. Eles querem que conserta estrada. Então a gente escuta essas coisas, sabe? E outra coisa, o vereador que me antecedeu, não está aqui agora, o vereador Rinaldo, falou que ele votaria de novo para o IPTU, e eu digo que eu votaria de novo contra. Eu votaria contra. Não sei, vereador, algo que ia fazer, porque não votou outra vez, era o Batatinha que votou, não tava, ela não estava aqui. Eu votaria contra. Porque a população aí está uma revolta grande, gente. Uma parte. Pois não. É, realmente, até quando o senhor fala desse pagamento, tem pessoas que estão indignadas. Eu não sei se o senhor sabe, mas dia 5 de julho teve um ano que caiu a ponte lá do Rio do Meio. E as pessoas estão passando um desvio. Será que é o dinheiro desse IPTU que estão contando para fazer essa ponte? Que quando nós falamos até na sessão passada de ir atrás de recursos para fazer festa, nós dissemos o seguinte, que o prefeito é um prefeito que corre atrás, quando até o mesmo presidente da Câmara até mesmo comentou, que o prefeito vai atrás, procura. E se pode ir atrás de recursos para fazer festa, é isso que nós quisemos dizer. Por que também não ir atrás de recursos para conseguir fazer a ponte? É o IPTU que vai pagar a ponte? a partir do momento que o IPTU pague, que nós vamos conseguir fazer essa ponte, que o município vai fazer. Então, são coisas assim que a gente... Estão passando no desvio, está complicado. Dia de chuva, não tem condição de passar naquele desvio. As pessoas estão passando dificuldade mesmo que moram na região. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. É, inclusive, é amanhã, é, não, dia 5, né? Realmente, eu concordo. Se você pediu para fazer a festa, vem fazer a festa. Se você pediu fazer a ponte para a ponte, as verbas, quando ela vem, limbada para aquela coisa, não pode fugir daquilo lá. Isso é realmente, todas as administrações públicas, é assim mesmo. Então, veja bem, chegou o senhor Pedro Disney também. Ontem tem uma ponte lá no Rio Bocó, que tem que trocar uma viga e trocar as planchas. Na administração anterior, passada, tipo, ainda foi feito os três pilares, né? Porque lá era 8 metros de comprimento, foi feito as duas cabeceiras de concreto e no meio um pilar que dá encurta. Você imagina, uma ponte de 8 metros, se você fazer um pilar no meio, vai ficar 4. Então você vai ter menos dificuldade e é mais fácil você lidar com vigas. Então, é uma coisa assim. E fez concreto os pilares que ficam por essa da vida. Ao menos para muitíssimos anos, né? Daí, ele pediu que a prefeitura fornecesse as planchas e os pregos. Que ele com os filhos dele fazem, que ele é transporte de leite e tal. Ele disse que eles arrumam a viga lá e eles colocam lá e eles pregam as planchas lá. Que essas planchas de eucalipto, elas, quando é plancha assim de eucalipto meio novo, ela dura aí 4 anos, apodrece. E o eucalipto mais idade, um eucalipto mais cerne, assim, vai durar aí de 5 anos, 6 anos, no máximo. Só que o que nós temos de facilidade hoje é plancha de eucalipto, porque de outras madeiras não tem, o manjoleiro não existe mais. Então é eucalipto, e é isso. Então eles trocam. Eu liguei para falar com o secretário na hora, me atendeu o Jean, que o secretário já tinha saído. Engraçado, a gente liga lá. Daí, te repito, liga, mas já foi ver uma coisa. Não está. Daí, mas o Jean atendeu, me atendeu bem. Pedi para ele anotar, para eles levarem, se não souber onde que é, eu vou junto, se for preciso, para levar. Ou a prefeitura faz o serviço, ou leva lá e eles fazem a troca lá também. Só, daí o cara só pediu as planchas e os pregos e o resto. Eles fazem. Eu digo o nome, Pedro Disner, lá da Vila Nova. Então o povo também quer ajudar. Eu quero falar aqui um pouco que essa questão que se fala tanto da questão de assembleia. Realmente toda a população do Paraná e do Brasil fica indignada, e eu fico também. Porque começou com o mensalão lá em cima, foi para... Era 100 mil dólares nas cuecas, foi do DEM lá em Brasília, está na Assembleia em Curitiba, e estão apurando. Do mensalão, nosso querido presidente Lula, que é muito simpático, disse na época, negou que ele sabia, que ele não sabia de nada. Agora, esses dias, ele já admitiu que sabia. Bom, que lá no Senado, problema sério. Soca a indignação, muitos ficam indignados, mas a indignação é mais com o interesse político do que com a indignação propriamente dita. Isso também é verdade. Vejam bem, a atual presidência e a diretoria da Assembleia, que é presidente, vice-presidente, daí tem segundo vice-presidente, vou te contar, um inferno de cargo lá dentro. Vem, daí primeiro secretário, segundo secretário, é um monte de secretário. Tenho certeza que tem secretário lá dentro que nunca assumiu a função dele até hoje. Pois é, porque de repente o primeiro, o segundo não se afastou, ele não assumiu. Primeiro secretário aqui, ó, é a Olga. O segundo secretário é o Bassani. Se a vereadora Olga vier aqui todas as sessões e fazer as leituras, o Bassani fica. Não passa em nada. Então, o que eu quero chegar? Corrupção e essa coisa, esse sistema errado que existe, vem de muitos anos. Tem deputado que era um molequinho, mas hoje ele é deputado, ele vai pagar o mico. Carijó, me permite... As coisas lá de trás também. Permita uma parte só, Carijó. Claro. Na verdade, eu acho que a explicação fica muito mais fácil. Como é que pode um deputado que não recebe em todo o seu mandato, não chega a, acho que nem 700, 800 mil, poder gastar 4, 5, 6, 10, estão falando até em 15 milhões para se eleger? Da mesma forma que há nas assembleias, nas câmaras de vereador também. Como é que se explica um gasto monstruoso disso aqui? Mas e quando você vê, porque tudo lá estourou por causa do seu Bibinho, que é o diretor da assembleia, que não tem um patrimônio grande e compra uma fazenda no valor de 50 milhões de reais. A avaliação da fazenda dele, que a Gazeta avaliou, é 100 milhões. A Gazeta avaliou, eu não conheço, não sei, não sei se também vale isso, não vale. Pode ser até que vale mais, não sei. Só que o que eu quero dizer é o seguinte. Estourou no colo do Justo e do Cury, claro. É presidente e é primeiro secretário. Mas daí estava aquela coisa assim, ó. Beijo, presta atenção. Ah, tem que sair a diretoria. Vamos falar agora. Aquele deputado federal. Me dê uma oportunidade. Mais só. 3 minutos. Aquele deputado federal, tal de doutor Ozinha. Ele não é deputado federal? É, né? Engraçado, ele nunca fala do Mensalão e de Brasília, que teve lá 600, ele não fala nada, e ele é deputado federal. Agora, aqui ele veio correndo no Paraná e fala, opa, porque não sei o quê. Pregou a moral de cueca. Eles nunca vá falam. Cuidar lá primeiro. Sim, ele tem que cuidar lá. E aqui os deputados aqui têm que corrigir. Isso eu concordo. Agora, olhem bem como é que funcionam as coisas. O Alexandre Cury vai pagar um mico por ele ser primeiro secretário. Pode ter seus erros também, não estou dizendo até que, não, que ele, eu tô dizendo que ele não sabe. Ali era aquele, o sistema, que lá o que eu sei, o primeiro secretário não assina cheque, é o presidente, que é uma assinatura eletrônica, porque ele não vai assinar de todo mundo lá, é que no Detran, a carteira do motorista. Eu não sei como é que funciona, tem diretor para isso, diretor de protocolo, diretor de recursos humanos, é um inferno que ele trouxe lá. Então tem um sistema errado, que um confia no outro, e eu sei o que aconteceu. Posso te passar uns números aí, Cajá? Eu tenho certeza de uma coisa. Eu duvido que tenha um deputado que não tem gente que ele nomeou lá. Posso dar uma... Claro. Só para ter uma ideia, na história do Paraná nunca aconteceu. Essa é inédita. Todo esse escândalo. Mas só na primeira secretaria, vereador Cleber. Isso aí é provado. Não tem qualquer tipo de... Não estou fazendo politicagem aqui. E sei que estão usando também isso como política. Não tenha dúvida, concordo com vossa excelência. Mas só na primeira secretaria... O seu Cury tem 160 funcionários e dizem que você trabalha tranquilamente com 10. Só que essas pessoas estão espalhadas pelo Paraná inteiro com salários de 17 mil reais, que chegam a 17 mil. Isso tudo publicado. Mas o grave, Carijó, é que eles criaram uma imprensa lá dentro, um jornal, que toda a contratação tem que ser publicada num jornal porque todos tomam conhecimento. Então lá tem o jornal oficial, certinho. E eles criaram outro, inventaram outro, que é só para eles, que só fica na gaveta. E esses esquemas estão tudo naquele jornal, e o Ministério Público pegou. Não tão, na verdade, não tem inocente lá dentro, não adianta querer defender. Assim como não tem lá, e não tem em grande parte do Estado do Paraná e do Brasil. É dinheiro metido à mão mesmo. Presidente, eu só quero que você dê uma aumentadinha para mim, porque eu não sei, eu sempre concedo a parte, não nego a parte para ninguém, sabe? Porque é o seguinte, ó. Então veja bem, ó. A primeira secretaria, eu fui lá. Lá com 10 não faz, porque a primeira secretaria lá é complicado. Você sabe que não. E tem 125 funcionários que saiu. E daí o Ministério Público põe uma faixa assim no jornal que eu vi a Gazeta, ó. 100 milhões, não sei o quê, eu tenho lá o Cury. Deixa, quero ser justo, eu quero fazer só fazer justiça. Depois tu vai ler embaixo, vai dizendo, daí você vai ler. A manchete é uma coisa, mas embaixo vai lendo assim. Foi de terça de semana passada, se eu não me engano, essa tá na Gazeta do Povo, ó. Não tem nenhuma prova que o deputado Alexandre Cury, que eles pegaram do funcionário e receberam eles o dinheiro. Tipo, funcionário, não. Ali dizia que não. Bom, eles têm que provar também. Eu não vi nada ainda. Agora, vão investigar se tem erros, que vai pagar quem tem ou erro. Só que podem ter certeza de uma coisa. É um absurdo que tem que ser mudado. Agora, eu gostaria que fosse... ser feito justiça em todas as áreas, porque tem muitas áreas que parece que tem gente que não enxerga. não comenta. O assalto no bolso do contribuinte Pitanga, muita gente não consegue enxergar. Obrigado, atenção de todos. Agradeço a atenção. Está ali o uso da palavra. Peço a palavra. Concedido, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Olga, cumprimentando o senhor Rafael Podolan, cumprimento todos os que se encontram nessa noite nos prestigiando. Quando nós estamos aqui nessa tribuna, quando eu estou, quando nós enviamos requerimentos em nome da população, executivo municipal, solicitando melhorias, tanto aqui na cidade quanto no interior, é porque essas pessoas, a população, chegam até nós, colocando as suas dificuldades, e cabe a nós, representantes da população, eleitos pelos mesmos, porque nós só estamos aqui porque recebemos o voto de confiança e por isso temos que honrar este cargo que recebemos. E muitas vezes, pelo menos eu não tenho recebido as informações por parte do executivo desses requerimentos. Talvez tenhamos que mudar a maneira de fazer. Talvez tenhamos que fazer através de pedidos de informações, porque os requerimentos normais nós não estamos recebendo. Também, quando foi falada a questão da linha Cantu, da cidadania rural, tinha entrado com o requerimento que fosse atendido da maneira possível lá a propriedade do senhor Doca Chavarém. E naquela oportunidade, quando foi o lançamento, ele entregou aquela solicitação. E até o Jean, naquela data, falou: dificilmente será atendido porque o vereador Adir não está aqui e não é da base. Depois ele falou diretamente com o Júnior pegou esse requerimento. Eu falei para o seu Chavarém, choveu, eles vão retornar lá. Hoje o seu Doc Chavarém retornou lá no sindicato rural onde eu trabalho, dizendo que não foi feito nenhum trabalho na sua propriedade. E falaram para ele que seria feito somente na estrada principal. Mas ele tem uma necessidade, é um senhor de idade, ele precisa sair. Tem um veículo lá, de acordo com as suas necessidades. Também, conforme já comentei nessa casa, agradeci ao secretário do interior, o Júnior, por ter feito alguns trabalhos lá no quarteirão Aparecida. Mas mostrei também a necessidade que teria de fazer a mais, porque a estrada que pega lá do direito da loma, que liga até a propriedade do senhor Dico Petreschen, aonde tem a linha de leite, aonde tem o transporte de alunos, está muito difícil. Se o ônibus encontra mais um outro veículo, tem que dar uma ré de 200, 300 metros para achar um pequeno espaço. Fico contente agora que o vereador Aguinaldo falou dos 90 quilômetros. E quando foi falado das prioridades, então espero que realmente agora essas comunidades que tanto necessitam sejam atendidas. Eu procuro aqui nessa casa ser justo, do meu ponto de vista. E quando foi falado tantas vezes na questão da ponte do Rio do Meio, e hoje foi tocado novamente, E na sessão anterior, até o Marcos Bind, que se encontra aqui hoje, ele me perguntava como que se encontra, que informação você tem da questão da construção da ponte do Rio do Meio. Eu repassava a ele, eu fiz um requerimento, mas ainda não tenho respostas. Verbalmente, em uma sessão, o líder do governo falou que teria novidades para aquela ponte, que estaria em um projeto. Até, posso, deixa a palavra livre. Posso dar a palavra, senhor? Pois não. Obrigado. Eu estive conversando em off com algumas empresas que vão participar da licitação. Eu não vou falar nos números aqui, de repente eu estou falando a menor ou a maior. Mas está sendo feito, não sei se já abriram ou não, a licitação é aumento para que essa empresa possa fazer. Porque os recursos, na verdade, são grandes ali, não há como fazer sem o processo de licitação. É questão legal, não há como passar por cima disso aqui. E acho que, não sei se já foi soltado o edital ou não, salvo engano, acho que o valor acho que é R$250 mil que veio. Eu não tenho certeza disso aí, mas sei que está sendo feito, vai ser feito, já nesses próximos dias, a licitação para realmente resolver esse problema lá. Muito obrigado pela informação, vereador. Inclusive, na verdade, acho que pode, na verdade, se dirige até a prefeitura ali, acho que poderão até dar melhores explicações, mostrar, na verdade, como está sendo feito. Obrigado, e a população do Rio do Meio e demais agradece essa informação e esperamos que mais rápido seja atendido aquelas comunidades. E que não aconteça, porque hoje nós estamos com a administração aqui do prefeito Jean-Pierre. Mas só voltando um pouquinho atrás, também a comunidade de Limeira, Quarteirão Aparecida, sofreu por essa questão de ponte. 2 anos antes da gestão do prefeito Osni, também caiu uma ponte que liga lá a propriedade da comunidade dos Tisotas, dos Petrechen, da indústria. E a população, o próprio Paulo Petrechen, tinha que fazer uma volta de 10 quilômetros de um lado, tirar o pino do outro lado do rio, fazer uma volta de 10 quilômetros para chegar na sua indústria. Ficou praticamente aqueles 2 anos da administração dos Osni sem fazer a ponte. Depois assumiu o prefeito Alexandre Buch, e essa ponte só foi concretizada no mês de setembro, um mês antes da eleição. 2008, né? Então, praticamente, ficou quase 6 anos sem ponte naquela comunidade. E aquela indústria do Petrechen gerava 3 turnos de trabalho, praticamente 40 trabalhadores. Infelizmente, hoje ela está fechada. Não vou dizer que foi isso que levou ela a fechar, mas eu tenho certeza que foi, contribuiu bastante. E hoje, praticamente 40 trabalhadores daquela região estão desempregados. E é o que eu espero, que a comunidade do Rio do Meio também não leve todo esse tempo de 3 ou 4, 5 anos para ter esse benefício. Permita, eu conversei com o vereador Fabrício, que eu não vou citar o nome, mas ele me falou que acho que já há até empresa contratada para fazer isso aqui, acho que até encerrou o processo. A gente não vai falar o nome, até porque eu não tenho certeza absoluta, mas em conformidade com aquilo que o Fabrício me passou aqui agora. Muito obrigado, vereador. Na questão do nosso IPTU, já foi falado pelo vereador Meco, vereador Carijó, líder do governo. Ontem de manhã, eu liguei para o Lubachevski, porque a população estava perdida, não sabia o que fazer. Paga, não paga, terá redução do IPTU. E ontem, em torno de 9 horas da manhã, o Lubachevski nos repassava, através desta informação, que havia sido prorrogado o prazo para pagamento de até o dia 17, mais 10 dias. Porém, conforme nós já tínhamos falado, que não adentrou nada de projeto nessa casa aqui para reduzir o IPTU, nas suas taxas, somente com a redução da taxa de incêndio. Ele me repassava que ficaria o vencimento para o dia 17, nas condições que nós já falamos nesta casa. O que nós lutamos, levamos a informação, vivemos um país democrático. As pessoas que estão investindo, trabalhando no comércio aqui de Pitanga, estão recebendo propostas de outros municípios para levarem suas pequenas indústrias a outros municípios. E nós ficamos preocupados. Será que vamos ter mais desemprego ainda aqui em nossa cidade? Me concedo a pois não. Inclusive, eu acabei nem falando que aquele toque lá, eu sempre fico preocupado por causa do tempo e a idade já começa a esquecer coisa mesmo. Olha, o senhor Lubachevski também me falou que estava com um ofício lá, inclusive eu falei para ele. Vejam bem, ó, a prefeitura tem assessoria de imprensa. Custa comunicar, assessor de imprensa, comunicar as emissoras de rádio, para comunicar a população. É tão difícil assim? Para quem tem assessoria de imprensa? Devia ter comunicado a imprensa, dizer, olha, nas duas rádios, manda lá um ofício lá. O prefeito... Foi prorrogado até dia 17, porque era realmente, como é que é, como é que não é? Então, realmente, é verdade. Tem gente que já pagou, porque não... Pagou porque... E agora? Devolve, quer dizer que já pagou sem o desconto do CDC. Sem complicação. Obrigado, vereador. Só explicar essa questão. Pois não, vereador. Quem já pagou vai ser ressarcido. E o prefeito foi na Rádio Pitanga e comunicou dessa questão da prorrogação. Então, ontem de manhã teve a... Só colocar... Pois não. Eu acho que, assim, nas duas rádios tem gente que não escuta a outra, sabe? As outras não falam. Falo, se mandar, falo. É só falar, eles falam com alegria ainda. Agora, obrigado pelas... É um sacrifício que o nosso comércio vai fazer. Infelizmente... Aqueles que podem repassar, quem vai pagar é o contribuinte, porque de repente um pacote de açúcar era R$7,00, vai para R$8 ou R$9, para poder repassar, ele vai ter que tirar esse dinheiro de alguma parte, e é o contribuinte. Agora o dono da casa, a dona de uma casa, não tem o que repassar. Ela vai ter que fazer um sacrifício, talvez, de... Se ela gastava 15 quilos de farinha, vai ter que passar a gastar 10 no mês. Vai ter que reduzir o seu nível de vida, porque a nossa população é honesta. Ela só deixa, de repente, ou deixará de cumprir com seus compromissos, no caso extremo. E foi o que nós comentamos. E vamos aguardar, então, conforme o vereador líder falou, esse ano não terá, então, a redução. Mas vamos aguardar, então, para o próximo ano, para que a nossa administração põe a mão na consciência, estude e revejam esses valores. Quanto ao que foi comentado aqui, essa questão, né, na questão do escândalo da Assembleia, Brasília, Distrito Federal, lá que foi, dos dinheiros, na cueca, na meia, na bolsa, aqui na nossa Assembleia, as nomeações, os fantasmas. No meu pensamento, só tem um jeito de acabar. E nós temos uma arma para isso. Tanto a nível de município, a nível de estado, a nível federal. É nós pegarmos o nosso título na hora de fazer o voto, analisar. Analisem quem esteve ao lado da população nesses anos anteriores. Muitos aqui não são agricultores, no nosso município é estritamente agrícola. Nós tivemos o Paraná fechado praticamente por 7 anos por novas tecnologias, questão da plantio da soja. O estado de Santa Catarina cresceu, está construindo mais um porto, porque recebeu toda a soja transgênica produzida no estado do Paraná, e na época, por determinação do governador Roberto Requião, ficou proibido de exportar soja aqui no Porto do Paranaguá. Comentavam os catarinenses, quando vinham para cá nos visitar, diziam que o melhor governador de Santa Catarina foi Roberto Requião, porque ele fez crescer o estado de Santa Catarina. Enquanto isso, nós aqui, em vez dos agricultores receberem tecnologia pela Embrapa, pelos demais, foi contratado 100 fiscais para chegar nas propriedades rurais para fazer autuações, enquanto que esses agrônomos poderiam estar dando assistência. Lógico que o governo também teve seus méritos, tivemos aí os tratores, que foi em outros programas, não vamos tirar, todo governo tem a parte boa que faz também. Mas, como eu falei, é através do nosso voto que nós vamos escolher os nossos representantes. E através agora do ficha limpa, eu acredito na justiça, acredito no Ministério Público. Essas pessoas que tiraram o dinheiro da população do Brasil, não só do Paraná, eles têm na sua consciência que talvez aquele 1 centavo, 10 centavos, 10 milhões, quantas crianças que faleceram por não ter um remédio, por não ter uma alimentação, por não ter uma merenda digna. Mas eles, perante Deus, eles vão pagar ainda. Permita uma parte, vereador, só para complementar, acompanhando esse teu raciocínio. Eu acompanhei uma situação aí no município, aí, há alguns anos atrás, que é impressionante como é que funciona para alguns deputados. Aqueles que realmente têm a caneta e que mandam. É, um determinado bem estava vindo para o município, esse bem custava, na verdade, 90 mil reais. Só que estava vindo 120 mil para o município, para adquirir esse bem. A ideia é a seguinte: vai para você. Você fica com 90 e tem que devolver o 30 aqui. Você quer, não quer, tem 10, 20, 30 municípios que quer. E aí o prefeito ou pega, se submete a devolver aqueles 30 mil, dinheiro sujo, ou fica sem aquele bem que ele precisa. Então ele é coagido, às vezes, por esses políticos. E isso acontece com muita frequência. Aí você explica esses gastos monstruosos desses políticos para se eleger e ocupar um cargo público. Se aconteceu isso no passado, como foi o vereador Carijó colocou, talvez na nossa Assembleia, mas tem que chegar o momento de acabar. E o momento é agora. Vamos pôr a consciência, a mão na nossa consciência, vamos olhar as pessoas que estão na política e que querem fazer o bem para o nosso país, nosso estado, nosso município, e aqueles que só querem meter a mão no bolso, tirem fora. Muito obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais quer fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Matéria da ordem do dia. Única discussão e votação, o pedido de informação número 6/2010, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. Em única discussão e votação, pedido de informação número 6/2010, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. Eu queria pedir que fosse lido, vereador, esse presidente, esse pedido de informação. Pedido de informação número 6/2010. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Pitanga. O vereador que este subscreve vem solicitar a vossa excelência, uma vez ouvido o plenário, na forma da lei orgânica do município e do regimento interno, o envio do seguinte pedido de informação ao Executivo Municipal. Com relação ao contrato realizado com o Banco Itaú, favor encaminhar cópia do processo licitatório de concorrência pública número 3/2010. Qual a destinação que será dada ao valor recebido pelo município proveniente deste contrato? Pitanga, 31 de maio de 2010, Ângelo Américo Branco Chemin, vereador. Peço a palavra. Eu até peço aos nobres pares, porque como já é de conhecimento, existe esse benefício, existe esse trâmite, qual o banco libera uma certa quantidade para os municípios ou para o município, o qual ele negocia as contas, que, de certa forma, os pagamentos dos funcionários da prefeitura, que é uma quantidade até elevada. Então, traria esse benefício, até essa facilitação de dinheiro, para que seja usado dentro do município. Então, eu queria, como já no passado nós tivemos esse dinheiro, se não me falha a memória, R$750 mil, o qual nós questionamos aqui no passado, na sessão passada, que até inclusive estava sobrando, o vereador Carijó até tem mais conhecimento disso, que fez um pedido de informação, de mais ou menos R$80 mil, que ainda não foi usado, para totalizar aquele projeto de pedra irregular em algumas vilas ou algumas ruas daqui do município de Pitanga, aqui no, na área. Então, eu peço até aos vereadores para que nós tenhamos conhecimento deste dinheiro, de qual o valor e para onde será usado, destinado esse dinheiro, se existe uma região, se existe aqui mesmo, dentro da região central, ou melhor, desculpa, aqui dentro da área urbana, aonde vai ser usado esse dinheiro. Porque, de certa forma, é uma quantidade boa. Pelo que nós soubemos, de mais ou menos R$500 mil. Mas também tem uma coisa que nos preocupa, porque é uma sequência. Pode até ser, até não tenho esse conhecimento, até se o líder do governo pode até nos informar, porque se eu não me engano seria 5 anos aquele contrato com o Itaú. Se for cancelado ou prorrogado, que entraria essa nova negociação. Então é isso que nós queríamos saber, se há uma prorrogação daquele mesmo contrato ou será um novo contrato. Mas que essa verba, que essa quantia vem sim para o município de Pitanga. Obrigado. Essa palavra, senhor presidente. Concedido. De antemão, já digo que voto favorável, vereador Meco. Eu acho que absolutamente não há nada a esconder. Eu digo assim que são méritos das administrações, isso já aconteceu na administração anterior também, a gente tem que ser justo, mas o que acontecia, a prática era uma prática comum assim, dos bancos administrarem os recursos do município, trabalharem com esse dinheiro e nada havia por parte desses bancos de contribuição. Ou seja, ficava lá com 5, 6, 7 milhões usando o dinheiro e o município não levava absolutamente nada. Já aconteceu no mandato passado que foi negociado os recursos do fundo do regime próprio de previdência, do fundo. Agora foi negociado esses outros valores e o município está sendo compensado com valores consideráveis, valores esses que não eram computados nos orçamentos anteriores para que seja investido aqui. Eu acho que é correto, justo o seu pedido. Não há por parte do executivo, de forma alguma, qualquer objeção na resposta desse pedido. Já conversei com o prefeito, ele falou que é tranquilo. O dinheiro tem finalidades já definidas e terá a resposta aí, possivelmente antes mesmo do término do prazo que ele tem regimentalmente para responder esse pedido de informação. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Eu também, claro, posso votar favorável. Informação nunca votei contra na minha vida. E voto favorável. E do passado, a daquele que veio pedir informação, tem 88 mil ainda que é para fazer calçamento lá, sem uso para os moradores. E deu uma parada no calçamento lá já faz tempinho. E está na hora mesmo de começar. Aproveitar, senhor presidente, só para informar, realmente esse 80 mil tem, e tem um outro projeto de calçamento para a cidade, está praticamente pronto no executivo, para atender os outros bairros, inclusive sem custo para a população. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Passando para as explicações pessoais, o vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos, senhores. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Eu quero aproveitar esses 3 minutos aqui, e nem vou usar os 3 minutos, agradecer a presença de todos que aqui estão. Mas eu quero fazer um agradecimento muito especial hoje, para o sargento Madureira, que está aqui. É uma honra tê-lo aqui essa noite. E dizer que é importante quando as pessoas da comunidade vêm e participam. E eles amanhã podem sair, se alguém falar, conversar e dizer o que foi tratado aqui dentro, do que foi levantado as questões. Às vezes até para defender o eleitor que ele votou. A pessoa às vezes votou para um vereador e amanhã ele tem o que falar lá fora. Então eu agradeço a presença de todos, foi muito importante. E pedir desculpa para algum vereador se a gente se cedeu alguma coisa. Muito obrigado, senhor presidente. 3 minutos, senhor. Peço a palavra. Concedido, senhor. Eu até fazer uma observação que na sessão passada o vereador sargento Madureira também estava. Na última sessão. Já duas consecutivas. É, realmente tinha bastante gente passada. Eu queria até, quando o vereador líder não me cedeu mais uma vez uma parte, já tinha sido 3 vezes aparteado, então são, muitas vezes até fica uma situação um pouco até meia, não constrangedora, mas a gente um pouco enche o saco. Mas eu queria dizer, vereador, que a situação em vista, esse problema da Assembleia, é um problema que está todo mundo vendo, não é nada mais. Eu não vou tapar o sol com a peneira, que eu também não estou vendo. E realmente, isso está abalando, isso aí está mexendo com todo o Paraná. Agora, o senhor mesmo disse aqui que dificilmente, às vezes, nós temos condições de falar sobre a parte jurídica de alguns assuntos. Nós sabemos também que, às vezes, a mídia, ela tanto aumenta como ela diminui. Às vezes põe palavras, às vezes dizem coisa que a gente não quer que apareça, ou que alguém não quer que apareça. Que na frente fala uma coisa, e depois fala outra. Mas realmente a mídia é assim que funciona. Mas ela mostra tudo. Ela mostra quem cada um é, como é, e vai mostrar. Vai mostrar sim na Assembleia. Tem que mostrar na Assembleia. Pois, afinal de contas, como o senhor mesmo disse, muitas provas, deixará alguns deputados, talvez muitos, inelegíveis. Mas eu só queria questionar, vereador, depois que aparecesse algum resultado, porque algumas pessoas queimaram a língua quando falaram daquele deputado do PR, daquele do Castelo, que foi totalmente inocentado. E olha que o Castelo dele era grande, hein? Agora, é claro que o dinheiro corre. Corre aqui na casa, aqui na Câmara, corre ali no Executivo, corre lá na Assembleia, corre em tudo que é lugar, porque existe uma certa verba. E quem sabe trabalhar com essas verbas, quem tem responsabilidade, ergue a cabeça. Quem não sabe, ou quem pensa que sabe, e na hora que vê o dinheiro fluir, cai no desespero. Mas eu acredito que, com essa ficha limpa, quando o vereador Adir até mencionou, muitos políticos que fazem da vida uma política, ou fazem da política uma vida, vão pagar por isso. Muitos que estão lá dentro, muitos que estão lá hoje na Assembleia, são muito poderosos, e já eram poderosos. Eu acho que não tinha sentido se queimar por mixaria em vista. Agora, claro que a justiça existe. É a mesma coisa aqui, quando o senhor mesmo mencionou. Se alguém gastou demais na eleição, será que tem futuro? gastar tanto para receber às vezes tão pouco e às vezes ser desmoralizado também. Eu ainda acredito que vou esperar. Eu ainda espero que a justiça seja feita. E não só lá na Assembleia, né? Quando o vereador Carijó mesmo disse, no governo federal. Mas a temperatura vai ser medida nessa votação agora para deputado. Federal, estadual, governo. Algumas pessoas que se diziam ser pura, limpa, talvez não se reelejam. O senhor falou que vereador também tem que brigar. Vereador tem que estar. Mas eu ainda acredito que nós, quando o vereador Adir disse que nós nos elegemos para defender, e não é demagogia. Quando fomos votados, nós fomos para ter uma certa função. E principalmente entender o que está acontecendo com esse projeto do IPTU. Hoje, mas eu pensei que não era assim. Poxa, nós tivemos tempo de ver isso. Argumentado foi. Alguns da rádio, de uma rádio ou de outra, mencionou, disse, se fez politicagem ou não, se tem pretensão política para frente, às vezes dessas recaídas que outros crescem. Mas eu acho que ainda vou esperar, vereador líder. Vou esperar mesmo. Não, eu acho que não é. É claro que a gente fica um pouco até constrangido, porque eu trabalhei com o deputado Alexandre Cury, como o senhor trabalhou, e vou dizer mais. Muitos pegaram uma certa quantidade de dinheiro para trabalhar, para custear os gastos, como gasolina, como os cabos eleitorais. Muitos participaram assim. Vão ser penalizados por isso? Eu acredito que não. Quem vai ser penalizado é quem está lá, na Assembleia, e quem realmente fez. Muito obrigado. Essa palavra, senhor presidente. Concedido. Olha, vereador Meco, eu acho que deveriam ser penalizados, sim, todos aqueles que pegaram o dinheiro. É, mas o que eu fiz ali no plenário é para mostrar para as pessoas, na verdade, e talvez a melhor fala, tenho certeza absoluta, não tenha talvez, a melhor fala quem falou aqui foi o vereador Adir hoje. Só as pessoas realmente podem dar um fim nesses maus políticos. Só eles na hora de votar. Agora eu coloquei aqui para mostrar a imparcialidade de Vossa Excelência. Para mostrar a imparcialidade de setores da imprensa. Olha, Vossa Excelência ocupou todo o tempo, nesta sessão, na sessão anterior e várias outras sessões, para falar IPTU, IPTU. Seguindo, na verdade, a chefia sua, de partido, entre aspas, Cury, PMDB de Pitanga, Rádio Poema. Vossa Excelência em nenhum momento aqui tocou. E Vossa Excelência diz um vereador preocupado com tudo aquilo que acontece na nossa cidade. Porque isso é da nossa cidade também. Eu só queria ver ali, e eu bateria a palma para Vossa Excelência após a sessão. Porque aqui nós não podemos. Vossa Excelência, batendo no IPTU, como eu bato? Está certo, correto, exercendo esse papel. Mas queria Vossa Excelência aqui comentando tudo aquilo que está acontecendo lá em Curitiba com o seu Alexandre Cury, deputado do PDB, no qual Vossa Excelência foi eleitor, na qual eu também fui, um dos proprietários da Rádio Poema de Pitanga, e gostaria mais de escutar, será que ainda vou escutar a Rádio Poema comentando essa matéria que o Paraná e o Brasil inteiro comenta? Se Vossa Excelência chegasse aqui e comentasse dessa matéria, não com a mesma ênfase que comenta o IPTU, né? Até não pediria isso, mas um único comentáriozinho naquele microfone, na primeira oportunidade, na grande oportunidade que teve ali, Vossa Excelência não fez. Eu tive que provocar Vossa Excelência para Vossa Excelência agora falar. Foi na sessão passada e foi nessa. Imparcialidade do político. Defendo aquilo que me interessa, aquilo que realmente gera frutos para mim, política. Este é o político que o povo tem que observar. Este é o político que o povo tem que observar na hora de votar. Olhem no rosto desse político, no deputado, no vereador, no prefeito, no governador, se realmente ele está preocupado com tudo aquilo que acontece, ou só com determinados pontos. Eu sei que Vossa Excelência, sendo do PMDB, e não ocupo por isso, tem talvez da cúpula do PMDB aqui em Pitanga, de parte dela, não vou generalizar aqui, orientações para não bater, assim como a Rádio Poema não vai bater. E eu não culpo aqui os locutores da rádio, porque eles são funcionários de um dos proprietários da rádio, que é deputado e que está envolvido no maior escândalo da história do Paraná. Um único secretário tinha 160 funcionários. Um taxista que ganha 17 mil e poucos reais por mês, que fez o depoimento perante o Ministério Público e que só afirmou lá que recebe 700, 800 reais, onde que foi parar esses outros recursos. E que nós, aqui em Pitanga e no resto do Paraná, recebemos umas migalhas e batemos palmas para ele. Assim como Vossas Excelências também batem palmas para a vereadora, às vezes, quando leva determinada coisinha lá na sua localidade. Mas vejam bem o que está por trás de alguns políticos que traz essas benesses para nós aqui, mas que no fundo, na verdade, o grande valor está entrando no bolso deles. E nós ainda elogiamos, às vezes concedemos alguns títulos por atos que no fundo representam grandes manobras políticas, grandes manobras financeiras e que nosso bolso realmente é atingido. Então este é o tipo de político realmente que nós temos que tomar cuidado. E bem certinho, vereador Adir, o povo presta atenção. Presta atenção para votar no vereador, em todos os políticos que estarão disputando o próximo mandato. Vão se eleger, vereador Meco? Tenho quase certeza que vão. Porque realmente são perspicazes, têm uma influência muito grande e têm um poderio financeiro monstruoso, que vem, como Vossa Excelência colocou, trazem dinheiro e compram realmente alguns eleitores, algumas pessoas menos favorecidas pela cultura, para entender realmente o que está acontecendo e o que é o valor do seu voto. Isso acontece realmente. Mas eu gostaria, hoje, eu verifiquei realmente o quanto não importa para determinadas pessoas discutir essas causas e chamar de mixaria esses recursos, quando são recursos vultuosos, recursos grandes. Milhões e milhões, vereador Meco. E aí eu entro naquilo que Vossa Excelência sempre coloca aqui. Vamos levar o conhecimento do Ministério Público. Vossa Excelência é um defensor dessa grande instituição nesse país que chama Ministério Público. Um órgão realmente acima de qualquer discussão. Interessado nas causas públicas, no interesse público, sem medo de cortes, sem medo de político e que realmente enfrenta aquilo da forma como tem que ser enfrentada. Esses realmente merecem aplauso, não só este promotor que está investigando lá em Curitiba, mas os promotores da nossa região, do nosso estado, do nosso país. Estes sim merecem aplauso. Agora aplaudir essa cambada, na verdade, que tem lá em Curitiba, sem generalizar, que estão metendo a mão no dinheiro do povo de Pitanga, a mão no dinheiro do povo do Paraná, que estão pagando assessores para ficar espalhados pelo Paraná, que não vão lá cumprir horário, não vão lá trabalhar. A população acha justo. Eu, como vereador, tenho uma assessora, de repente contratada, que era possível aqui, mas que deveria tratar aqui, colocar ele lá no São João da Colina, ganhando, de repente, mais do que eu mesmo ganho. É correto? É correto o deputado Alexandre Cury ter vários cargos dele, várias pessoas contratadas por ele, para estar trabalhando aqui em Pitanga, levando, sei lá, 5, 10, 3 mil reais, sem trabalhar? Isso é correto, isso é justo, vereador Meco? Ainda que fosse legal, é totalmente imoral. Vossa Excelência teria coragem de ter um assessor nestas condições? E este assessor teria coragem de receber esses recursos, sabendo que não trabalha? Sabendo que não contribui, sabendo que não cumpre horário, sabendo que está pegando dinheiro do povo. Vereador, só tem isso, minuto. Isso é política, isso é moralidade, isso tudo. E ainda querem ocupar um cargo público. E não bobeie, se não ocuparem. Mas as pessoas precisam serem abertas, e Vossas Excelências que têm cabeça, que sabem pensar, que sabem votar, também tem o papel de informar as pessoas do que está acontecendo. Porque nós temos realmente, em setores da imprensa, a intenção realmente de não mostrar aquilo que acontece na sua integralidade, na sua totalidade. Políticos também não querem que o povo saiba. Tem político que realmente, às vezes, tem medo de enfrentar a realidade, medo de enfrentar determinados atos, e se esquivam, e realmente só falam aquilo que interessa. E quando teve no passado um deputado, que eu não lembro agora, hoje me falaram, que teve a capacidade de chegar lá e renunciar ao mandato, porque não era conivente o que estava acontecendo. E quem viu a Gazeta do Povo esses dias, tinha lá o Justo e o Cury conversando. Eu não sei se foi leitura labial ou não, eu tinha lá. Se nós formos condenados, vamos perder nossos direitos políticos. Ou seja, o interesse é só o direito político, é só ocupar o cargo. Então, a hora que você, Vossa Excelência observar realmente um político, deputado, vereador, presidente, chegar num plenário e colocar tudo aquilo que é a favor e tudo aquilo que é contra e tudo aquilo que acontece, é merecedor realmente de palco. E parabéns, prazo. Parabéns, vereador Adir, pela sua manifestação hoje. 3 minutos, senhor. Nada mais havendo, encerra a sessão, convocando a outra para o dia e horas regimentais.